Sessão das Seis. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Tá começando agora mais um Sessão das Seis, seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV. Aqui na Rádio Fiscar, você deve estar aí sintonizado 95,3 FM na cidade de São Carlos e região, ou através do streaming no site www.radio.ufiscar.br, que é o site aqui da Rádio Fiscar. Está começando então a Sessão das Seis, na sua quinta edição, com tema especial musicais. Meu nome é Maurício Zatoni. E o meu nome é Gabriela Nogueira. Olá a todos os ouvintes. O programa Sessão das Seis é composto pelo bloco Sessão do Ouvinte, onde um de vocês, ouvintes, indica uma música de um filme que te marcou ou que você gostou de ouvir. Logo depois, nós temos sempre um tema especial da semana, para o qual nós dedicamos sempre dois blocos com umas 8 músicas. Podia ser sempre um diretor ou um ator ou algum tipo de filme, como hoje, por exemplo, que o tema é musicais. Nós depois temos o bloco Sessão Brasil, com um filme brasileiro e uma música brasileira. E depois sempre encerramos com a agenda da semana de cinemas e cineclubes da cidade de São Carlos. E eu sou o Thiago Rigolino, boa tarde a todos os ouvintes. Nova voz aqui no Sessão das Seis. E lembrando que todos que quiserem entrar em contato com a gente, primeiro pelo telefone 3351-8099, aqui direto na Rádio Fiscar. Depois também temos o e-mail. Sessão das Seis, tudo junto, sem acento, @gmail.com. E o nosso mais recente blog, que é o Sessão das Seis também, .blogspot.com. Lá no blog você pode deixar o seu comentário, sua opinião, o que você quiser. Dê a sua dica, fale com a gente está esperando a resposta de vocês. E lá também, quem perder algum tipo de programa, ou qualquer coisa nossa, pode acessar lá que todos os programas, todos os podcasts estarão lá disponíveis para vocês. Vamos começar agora com a sessão do ouvinte, que nos outros 4 programas foi no final. Agora nós vamos começar, agora a partir desse programa de hoje, nós vamos começar todos os programas com a sessão do ouvinte. E a ouvinte de hoje é a Branca de Arruda, que é estudante de imagem e som, e escolheu a música Between the Bars, do Elliot Smith, que faz parte da trilha sonora do filme Gênio Indomável, dos atores e roteiristas Matt Damon e Ben Affleck. Os dois ganharam o Oscar de melhor roteiro por esse filme. E ela escolheu essa música porque a trilha sonora desse filme é a trilha sonora que ela disse que mais ouviu na vida dela. É isso aí, a gente vai ouvir então essa música escolhida pela Branca. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. Potential you'll be that you'll never see, the promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say and I'll make you okay, and drive them away, the images stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore, that push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Drink up, baby, look at the stars, I'll kiss you. Still. Voltamos aí com Sessão das Seis, seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV aqui na Rádio Fiscar. A gente acabou de ouvir Between the Bars com Elliot Smith, uma música escolhida pela Branca de Arruda, nossa amiga aqui. E a gente vai agora para o bloco de tema especial do programa. Hoje, que faz um mês e uma semana que o Sessão das Seis está no ar, esse bloco aqui, o tema especial de hoje é musicais, filmes musicais. E esse tema ele vai rolar outras vezes aqui também. Hoje a gente tem uma seleção de filmes, teremos outros programas com outras seleções de filmes do decorrer do ano aí. E nesse primeiro bloco a gente vai ouvir músicas de filmes não musicais, mas trechos musicais de filmes, em que o personagem principal ali dentro da história, ou ele canta, ou ele dança uma música conhecida, ou não conhecida, né, original pro filme. E esses momentos, eles acabam virando o momento mais memorável, a sequência mais memorável do filme, né? E o primeiro filme que nós escolhemos para essa edição de musicais vem do filme Pulp Fiction, em que Uma Thurman e John Travolta participam de um concurso de twist. Quem não se lembra dessa memorável cena com a música em que vamos começar o primeiro bloco de hoje? A música que é You Can Never Tell, cantada por Chuck Berry, onde os dois personagens estão numa lanchonete. Quando o locutor anuncia o concurso, eles aí resolvem participar da música. Os dois ali estão meio tensos por causa do chefão e tal. E aí eles resolvem participar e acabam ganhando o concurso. O filme, lembrando que o filme é dirigido por Quentin Tarantino, e essa é a cena que vamos ouvir a seguir. A segunda música desse bloco será Twist and Shout, na versão dos Beatles. A música faz parte da trilha do filme Curtindo a Vida Doidado, que é um clássico da juventude dos anos 80. Quem nunca assistiu esse filme na televisão? Um jovem mata um dia de escola e vai para Chicago e faz uma dublagem dessa música no meio de uma parada pública, no meio da rua. E as pessoas que estão ao redor acabam sendo envolvidas pelo número musical dele e começam a dançar e cantar no meio da rua e acabam fazendo uma cena que até hoje todo mundo lembra, né? E tem uma curiosidade aí sobre essa música, que ela teve o seu primeiro estouro na Beatlemania, né? E aí 20 anos depois, ela vai estourar de novo, ela vai voltar às paradas de sucesso nas rádios dos Estados Unidos por conta dessa cena marcante aí desse filme aí, que é o Curtindo a Vida Doidado. Esse, então, é mais um dos hits que não foram escritos pelos Beatles, mas são eternamente referidos a eles. Outra música que nós escolhemos chama-se Wise Up, do filme Magnolia. E diferente de todas as outras, nesse trecho que nós escolhemos, ele é diferenciado porque a música é tocada, não cantada por todos os personagens, como normalmente nós vimos, mas sim, ela é cantada eles em cenas diferentes, não todos juntos, num momento triste, um pouco diferente, um pouco íntimo de cada um dos personagens. A música é cantada pela pela cantora Amy Mann, e o diretor do filme é Paul Thomas Anderson. Afirmou ter escrito roteiros de Magnolia escutando a própria cantora Amy Mann. E para encerrar esse bloco, ouviremos a música Johnny B. Goode, outra música do Chuck Berry, que faz parte da trilha sonora do filme De Volta para o Futuro, o primeiro filme da trilogia, né? O personagem Marty McFly viaja para o passado e toca essa música nos anos 50, quando ela ainda nem tinha sido escrita. Ele sobe no palco e faz um solo de guitarra no baile de colegial dos pais dele, que ainda nem namorava. Começa a namorar nesse baile, que vira memorável depois, né? E o interessante é que essa música, ela volta aí no segundo filme da série, e ela é mostrada por outros ângulos, né? Acontece de novo essa sequência do Marty McFly tocando essa música, e por ser o segundo filme, ela tá mostrada por outros ângulos, né? Então a gente vai ouvir aqui You Can Never Tell, Chuck Berry. Depois Twist and Shout com o Beatles, depois Wise Up, I'm a Man, e para finalizar, Johnny B. Goode voltando pro Chuck Berry, né? Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fella here? Vincent Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes

You got what you want. Now you can hardly stand it though, but now you know it's not going to stop. It's not going to stop. Thank you. voltamos com Sessão das 6, seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV aqui na Rádio Fiscar. A gente acabou de ouvir Johnny B. Goode com Chuck Berry, antes Wise Up com Amy Man, antes ainda Twist and Shout do Beatles, todo mundo dançou essa música, né? E antes ainda You Can Never Tell, voltando pro Chuck Berry de novo, né? Agora, começa aqui um bloco de musicais independentes, ou quase independentes, aqui no Sessão das 6, né? E o primeiro filme que a gente vai tocar uma música é o filme Cry Baby, que é um filme de 1990, do diretor esquisito John Waters, né? Esse é o segundo filme do John Waters que ele não... dentro de um estúdio. Os filmes anteriores dele eram filmes independentes, bem controversos, né? Tá lá o Pink Flamingos. E esse filme, o Cry Baby, é uma paródia de outros filmes de jovens delinquentes, né? Como Greasy, Juventude Transviada, né? Com James Dean. E os filmes do Elvis Presley. Nesse filme, que é com Johnny Depp, né? É com Johnny Depp, Iggy Pop e Tracy Lords. Lembrando que Tracy Lords era uma atriz pornô de Baltimore, que foi onde o filme foi gravado. O Johnny Depp, ele faz aí um personagem líder da gangue dos rebeldes, roqueiros rebeldes, os Drapes. E ele acaba conhecendo ali uma garotinha, a Allison, que é da turma dos Quadrados, né? Então é justamente ele e o líder dos Quadrados vão competir por essa garota através das músicas e das corridas de carro, conhecido como os Chicken Race, bem é o estilo desses filmes de jovens delinquentes, né? Mas aí a música que a gente vai ouvir chama King Cry Baby, e ela tá na voz de James Intveld. No filme é o Johnny Depp que tá cantando, né? Mas quem canta na verdade é James Intveld. E as músicas desse filme exploram os estilos rock and roll, rockabilly e doo-wop dos anos 50, que é o período que o filme é ambientado. E a segunda música que vamos ouvir nesse bloco é a música The Time Warp, de Riff Raff, Magenta, Columbia... Que é isso? De Riff Raff, Magenta, Columbia, Criminologista, Transilvânios. Transilvanianos. Vamos voltar a isso? Eu vou falar de novo. E a segunda música desse bloco é The Time Warp, de Riff Raff, Magenta, Columbia, Criminologista e Transilvanianos. A música, estranha desse jeito, é do filme The Rock Horror Picture Show, de 1975. Esse filme é uma adaptação americana de uma peça britânica, que tem o mesmo nome, ficou em cartaz muito tempo, né? Esse filme, ele mesmo, ficou em cartaz muito tempo também nos cinemas independentes dos Estados Unidos, né? Tendo sido o filme que ficou mais tempo em cartaz. Esse filme, ele é uma paródia das ficções científicas dos filmes de terror. E é muito assistido e cultuado até hoje, né? Ele conta a história de um jovem casal que fica noivo e vai viajar, mas o carro quebra na estrada. E aí eles conhecem um doutor que chama Frank N. Furter, que inclusive o Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, quis entrar no filme para esse papel, mas não conseguiu. Esse doutor aí, aqueles doutores estranhos, que é uma referência ao Frankenstein, ele quer criar um homem no laboratório do seu castelo, simplesmente por desejo sexual. E continuando com as coisas estranhas, mais um diretor estranho, o John Cameron Mitchell, que a próxima música, que é Stephen Trask, vem do seu primeiro filme, chamado Hedwig and the Angry Inch, ou Hedwig, Rock, Amor e Traição, aqui no Brasil, de 2001. Esse é seu primeiro filme como diretor e também seu último como ator. Ele faz o papel título Hedwig, papel principal. É a adaptação, na verdade, de uma peça off-Broadway, né, fora da Broadway, de mesmo nome, e conta a história de Hausen, que vira Hedwig, então de um travesti, após uma operação de mudança de sexo, e quer ser cantora, mas tem suas músicas roubadas por seu ex-namorado Tommy, que é meio seu pupilo também, é uma pessoa que ela ensinou durante a sua vida, durante um tempo, né? O Tommy aqui acaba fazendo grande sucesso com as músicas da Hedwig. Então ela faz uma turnê perseguindo ele, o Tommy, né? Então pra onde ele vai, ela vai atrás. Só que a diferença é que ele canta em grandes estádios, com muita gente, várias tietes, e ela canta em botecos, né? Então só a ralé vai atrás dela. A maioria das músicas são cantadas pelo próprio John Cameron Mitchell, que também dirigiu Short Bus, que há pouco tempo passou no Sesc e em outros cineclubes aqui da cidade. Então, essa música é composta também por Stephen Trask, que também é roteirista do filme. A música chama Sugar Daddy e é cantada pelo John e pelo Maurice Dean Wint. E aí, do filme Dançando no Escuro, para encerrar esse bloco, que é esse filme Dançando no Escuro é um filme de 2000, dirigido aí por Lars von Trier, e é um filme com a Bjork e com a Catherine Deneuve, aliás. E a gente vai ouvir uma música dos poucos momentos alegres do filme, que é a música que ela canta na fábrica. Ela vive a personagem Selma, que é uma mãe solteira que tá ficando cega. Aí o filhinho dela também tá ficando cego e ela quer evitar fazendo uma operação antes que ele fique no tempo certo, né? Precisa ser feita essa operação. Então ela tá guardando dinheiro, mas seu vizinho resolve roubá-la, né? E aí vai ter uma série de sequências trágicas, né? De eventos trágicos nesse filme. Esse foi o filme que ele fez logo antes, né? Um pouco antes aí do Dogville. A gente vai ouvir a música Kualda, que é cantada pela Bjork e pela Catherine Deneuve. You're looking at me cause I'm the king. Tall before I could talk, cause I'm a king. Listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Let's kill the time on again. to jump to the left. And then a step to the right. With your hands on your hips. You bring your knees in tight. But it's the pelvic thrust. It really does you insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. It's a dream. Oh, fantasy free me, so you can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're spaced out on sensation, like you're under sedation. To the left. A water pick, a Cuisinart, and a hypoallergenic dog. Oh, I want all the luxury. countries of the modern age. Every item on every page in the Lillian Berlin catalog. Oh, baby, something crossed my mind. And I was thinking you'd look so fine in a velvet dress with heels and an ermine stole. Oh, Luther, darling, heaven knows I've never put on women's clothes except for once my mother's camisole. So you think I'm the woman in truly love, man? Then you buy me the dress, I'll be more woman than a man like you can stand. I'll be a Venus on a chocolate clam, sir, I'd not see marshmallow foam. If you've got some sugar for me, sugar daddy, bring it home. Sparkle. Cine Brasil. Olá, estamos de volta com Sessão das Seis. Acabamos de ouvir a música Qualda, de Bjork e Catherine Deneuve. E antes disso, ouvimos a música Sugar Daddy, com John Cameron Mitchell e Morris Dean Wint. Antes disso, ouvimos a música The Time Warp. E antes disso, no começo do bloco anterior, ouvimos a música King Cry Baby, de James Intveld. Agora vamos iniciar a Sessão Brasil e vamos falar de um ídolo da música brasileira, Roberto Carlos. Isso mesmo, o rei. Roberto Carlos acabou se arriscando aí como ator em alguns filmes, e o primeiro dele foi Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, do ano de 1967. O filme não é exatamente um musical, mas sua trilha sonora acabou fazendo muito sucesso na época, e algumas músicas tocadas e cantadas no filme fazem sucesso até hoje, como por exemplo a música Eu Sou Terrível, que vamos ouvir agora no final desse bloco. O Roberto Carlos, a sinopse do filme muito louco de Roberto Carlos, ele mesmo dentro do filme faz um filme e aí se vê perseguido por bandidos internacionais que querem levá-lo para os Estados Unidos, fazer coisas com ele. Aí os bandidos seguem em loucas correrias pela cidade, na estrada do Corcovado, em várias locações, inclusive gravaram até em Nova York, em várias situações de perigo, e o próprio ídolo Roberto Carlos dispensou dublês nessas cenas mais perigosas. Então, é radical mesmo, né? Vamos ouvir agora a canção Eu Sou Terrível, lançada em um álbum com o mesmo nome, em 1967, cantado pelo Roberto Carlos. Eu sou terrível, e é bom parar de desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer que ponho mesmo pra derreter. Estou com a razão no que digo, não tenho medo nem do perigo. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível, e é bom parar, porque agora vou decolar. Não é preciso nem avião, eu vou mesmo aqui no chão. Eu sou terrível, vou lhe contar, não vai ser mole me acompanhar. Garota que anda do meu lado, vai ver que eu ando mesmo apressado. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível, eu sou terrível. E é bom parar de desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer que ponho mesmo pra derreter. Estou com a razão no que digo, não tenho medo nem do perigo. Minha caranga é máquina quente, eu sou terrível, eu sou terrível, oh, eu sou terrível. Programação. Voltamos aqui com Sessão das Seis, seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV aqui na Rádio Fiscar. A gente acabou de ouvir Eu Sou Terrível, na voz de Roberto Carlos, que é uma música presente no filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Eu completar aqui, o que é que será que os bandidos queriam fazer com o Robertão lá nos Estados Unidos, né? A gente volta agora pro bloco da agenda de cinema na cidade de São Carlos. E como a gente já disse aí na semana passada, no mês de julho, algumas das programações de cineclube da cidade entram em recesso, né? E como por exemplo o Cine Fiscar, o Cine Quanon. E os cinemas acabam, costumam então exibir uma programação voltada para as crianças, né? Confira agora quais são os filmes que estão em cartaz aqui na cidade durante o feriado. Lá no cinema do shopping em Guatemi, os filmes são Transformers 2 e A Era do Gelo 3, que tem aí a direção de um brasileiro também, né? E os dois filmes também estão, aliás, só o Era do Gelo 3 está em cartaz lá no Cine São Carlos também. No CDCC, amanhã sábado, dia 11 de julho, às 8 horas da noite, você poderá conferir o filme César e Cleópatra. O filme é baseado na peça de George Bernard Shaw e preserva todos os aspectos de um filme de arte, mas não é puramente histórico, dadas suas incoerências com os reais acontecimentos. Essa versão dessa peça acabou sendo um dos filmes mais caros da história do cinema britânico, em grande parte devido às extravagâncias e lentidão do diretor, Gabriel Pasca, que teve a carreira encerrada praticamente logo depois do fim das gravações desse filme. A trama do filme em si consiste basicamente na chegada de César ao Egito, que fica impressionado pela beleza e inteligência da jovem Cleópatra e resolve então tomá-la como protegida, ensinando a lidar com o poder. O Cineclube do CDCC fica na rua 9 de julho e a entrada é gratuita. E no Cine Sesc, nos dias 10, 11 e 12 de julho, às 7h30, está em cartaz o filme O Equilibrista, que conta a história de Philippe Petit, que em 1974 conseguiu burlar a segurança do World Trade Center para andar em uma corda bamba entre os dois prédios. Lembrando que o filme, um documentário, foi vencedor do Oscar esse ano de melhor documentário. E aí a música que a gente vai ouvir de um dos filmes em cartaz aí na cidade de São Carlos é uma música que está presente na trilha sonora do filme Transformers 2. E esse filme ele é inspirado num seriado da década de 80, que foi criado aí para dar suporte na venda de uma nova linha de brinquedos, né? O desenho durou, na sua versão americana, 98 episódios, e ele foi marcado por furos de roteiro e contradições. Então a música que a gente vai ouvir aqui é uma música da banda Green Day, e a música chama 21 Guns, que tá aí na trilha do Transformers 2. Guns, lay down your arms and get die. And you can't get another try. Something inside this heart has died. You're a ruin. Estamos de volta com o programa da Sessão das 6 e voltamos para encerrar o programa de hoje. Acabamos de ouvir a música 21 Guns, do grupo Green Day. E esse foi o quinto programa Sessão das 6, o seu programa de trilhas sonoras aqui na Rádio Fiscar. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode ligar aqui direto para a rádio, o telefone é 3351-8099, ou você pode mandar um e-mail para a gente, que é o e-mail sessãodas6@gmail.com. Você pode também entrar no nosso blog, que é Sessão das 6. blogspot.com e deixar um comentário e ouvir o nosso podcast se você perder algum programa. E a equipe aqui locutando hoje: Maurício Zatoni, Gabriela Nogueira e debutando aqui Thiago Rigolino. A equipe do Sessão das 6 também é composta, além de Maurício Zatoni, Thiago Rigolino e Gabriela Nogueira, por Laura Teixeira e Ana Kiel. E hoje aqui na nossa técnica, Luan Granzotto. É isso aí, a gente agradece aqui a audiência de vocês. Boa noite, e fica aí um convite para vocês irem no cinema aí nesse final de semana aí prolongado. Espero que vocês aproveitem. E boa noite. Boa noite. Boa noite. Escute e veja diferente. Sessão das 6.